Ó, deu meia-noite, essa mina já sabe. Deu meia-noite, essa mina já sabe. 17 é o fluxo, 17 é o baile. 17 é o fluxo, 17 é o baile. E ela vai. E ela vai brotar junto com as amiguinhas. Ela vai brotar junto com as amiguinhas. Doida pra sentar. Senta com a Xaninha, doida pra sentar. Senta com a Xaninha, doida pra sentar. Senta com a Xaninha, doida pra sentar. Senta com a Xaninha, doida pra sentar. Senta com a Xaninha, doida pra sentar. Senta com a Xaninha. E ela vai sentando e não quer nem saber. Ela vai sentando e não quer nem saber. A novinha só quer um cante gostoso pra fuder. A novinha só quer um cante gostoso pra fuder. A novinha só quer um cante gostoso pra fuder. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Ela vai sentar no comando pra ali. Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder. Ela vai sentar no comando pra ali. Eu fui no baile funk, as novinha tava assim. Bafora do lança, o lança que dá o twin. Foi lá na 17, no bailinho de ferve. E quando geral escuta, já que já, já que já, já que acendeu um beck. Se fuma maconha, ela fica na brisa. Hoje vai pra lança, ela fica maluca. Então vai fora, então vai fora, então vai fora. Vai tremer da bunda, então vai fora, então vai fora, então vai fora. Vai tremer da bunda, tremer da, tremer da. Tremenda, tremenda, tremenda bunda. Tremenda, tremenda, tremenda, tremenda, tremenda. Se fuma maconha, ela fica na brisa. Se vai pra lança, ela fica maluca. Oi, entra lá fora, entra lá fora, entra lá fora. Vai tremenda bunda, entra lá fora. Essa daqui vai vir com DJ P7 produziu, né? P7, moleque é da hora. Pega as piranha, depois ele joga. Ele pega as piranha, come e vai embora. Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado.